piquete de favela, mó delícia, mó princesa, se eu soltar moto pra ela, ela toque. Sim. Toca, toca, toca, toca, toca, toca meia, meia, toca, toca, toca. A transar o peito. Toca, toca, toca, toca, toca, toca meia, meia, toca, toca, toca. A transar o peito. Na favela nós tá de transar, picota no vento e elas pagam um pau. Que nós faz vrum, vrum, vrum, vrau, vrau. Vrum, vrum, vrum, vrau. Mó veneno, moleque, passou, caiu, levantou, mas tá tudo normal. Que nós faz vrum, vrum, vrum, vrau, vrau. De favela, mó delícia, mó princesa, se eu soltar moto pra ela, ela toque. Sim. Toca, toca, toca, toca, toca, toca meia, meia, toca, toca, toca. Vai. A transar o peito. Toca, toca, toca, toca, toca, toca meia, vai, meia, toca, toca, toca. A transar o peito. Na favela nós tá de transar, picota no vento e elas pagam um pau. Que nós faz vrum, vrum, vrum, vrau, vrau. Vrum, vrum, vrau. Mó veneno, moleque, passou, caiu, levantou, mas tá tudo normal. E nós faz vrum, vrum, vrau, vrau.